Duas semanas distante e esse amor ziquezira continua o mesmo. São Paulo, teu peito é um desbarranco. Teu mar arde em meus olhos. São Paulo Boteco, Carquera e Cascaio. Teus cachorros montam cabritos. E aqui, até as pombas aprendem a cantar. São Paulo, oito cores no arco-íris. Céu rosa e roxo, pincel sujo. Teu crepúsculo é o mais belo. São Paulo, Bolívia e Haiti. Senegal, Japão. São Paulo, Camela. São Paulo, Função. São Paulo, onde os táxis não vão. São Paulo, Funk. São Paulo, Buda. São Paulo, Bahia. Meu pescoço, tua viela. De onde brotam gírias, lamentos e senhas. Poesia magrela. Que duques copiam quadrado pra vender redondo. São Paulo, teus salmos são boias. Teus dízimos, iates. Tuas gravatas, chicotes. Tua madrugada vai mais fundo que o tempo. África em teus quintais. Teimosos hortelãs. Florestas nas janelas e beirais. São Paulo preta e branca. São Paulo vermelha. Dos barracos. De nossas vistas ariscas. E tuas valas. São Paulo, pipa rasgada, insistindo em voar. São Paulo do cabelo branco e seu olhar de vidro. Passo arrastado na ladeira. São Paulo anciã, sua malícia e sua graça. Seus traumas, suas lascas, sua pirraça. São Paulo dos trilhos trincados. Vai de pé e apertada, minha esperança. De cidade Tiradentes a Perus. Do Jaçanã a Parelheiros. Em goteiras, pinga a alma. Batalhando alguns cruzeiros. São Paulo Barreiro. Palacetes e torres. Rosa despetalada que alucina. São Paulo das tranças. São Paulo das trancas. Cadeados nas veias, meninas. São Paulo moleca, gingando em sequelas. São Paulo da janta, o virado em gamelas. Partilhada por buracos no muro. Sorrindo cabreira. São Paulo feira. Sacolona furada, leva sonhos pechinchados. Carrinho tropicano, a doçura em teus buracos. São Paulo, no teu golzinho de chinelo no asfalto, rola meu coração. Ficou o tampo do meu dedão e aqueles craques que tu esmigalhou. São Paulo, na lousa da várzea, rege as chuteiras, a bateria. Come as unhas da alegria. Que domingo, em cada xingo, um carinho. No terrão faz seu ninho, que na segunda, o espinho. São Paulo vasta, cabe no varal. De cabeça pra baixo, pinga teu pânico. São Paulo dos sabiás. São Paulo das ratazanas. Teu rancor, a lixaiada no beco. Teu tesão, a fogueira no estadão. São Paulo. Teu choro é a enchente do verão. Teu segredo, muqueado no último vagão. São Paulo fardada que escolta o herdeiro. Helicópteros, Lamborghini, diamante. São Paulo Nordeste. Meu cangote tem teu cheiro. São Paulo Centro, mil abelhas no vespeiro. Folha seca, respingada de cimento. A saliva de teus rios, fedendo, lambe o vento. São Paulo, teu mar arde em meus olhos.